canal43.com/chiquinhocds. Teleportation, sex, imagination, music, fashion, extravaganza, questions, silence, fear, answers, whispers, in your ear. Horas e 30 minutos. Diretamente de Amor à Vida, a nossa fofinha é essa aqui. E assim, ó. E gordinha linda, olha que doçura. Ela é por excesso de gostosura. Ai, ai, ai, meu Deus, ai, meu coração. E fofinha delícia, que pressão. É uma loucura, o mundo para, ninguém segura. É fio-fio pra lá, é fio-fio pra cá. Ela tem um charme de invejar. Fofinha, delícia, que pensação. Nossa, que sorriso, eu perco o chão. Esses quilos a mais é o que me atrai. Poderosa, gostosa, mais que demais. Ainda por cima é moça. Essa bicicleta ninguém pedalou. E gordinha linda, olha que doçura. Ela é por excesso de gostosura. Ai, ai, ai, meu Deus, ai, meu coração. Que fofinha, delícia, que pressão. E gordinha linda, olha que doçura. Ela é por excesso de gostosura. Ai, ai, ai, meu Deus, ai, meu coração. E a galera aqui, ó, vindo a palma na mão. Fofinha, delícia, que tentação. Nossa, que sorriso, eu perco o chão. Esses quilos a mais é o que me atrai. Poderosa, gostosa, mais que demais. Moça, nessa bicicleta ninguém pedalou. Tá tudo errado sempre que ela vai fazer amor. DJ Matheus, o DJ que impacta, vai começar. Fica louca, tira a roupa, vem que hoje cê não escapa não. Sua boca me enlouquece, eita alucinação. Lingerie vermelha, fico louco, cê me conhece bem. Pega um sorvete com leite, moço, esfrega e deixa bem lambuzado. Sauna e piscina, tudo, tudo exagerado. O DJ comanda, o som aumenta, o teu tesão que é que tem. Você me faz tão bem. Me diz pra mim, me faz voar. Faz comigo, vem comigo, sem ter hora pra. Pega o sorvete com leite, moça, esfrega e deixa bem lambuzado. Sauna e piscina, tudo, tudo exagerado. O DJ comanda o som, aumenta o teu tesão, o que é que tem? Você me faz tão bem. O DJ que impacta. Me diz o que é que tem. Beija teu pescoço pra te arrepiar. Fala besteira no ouvido até você gozar. Também tocar. Sabe que eu te desejo, cê não sai da minha cabeça. Beija teu pescoço pra te arrepiar. Fala besteiras no ouvido até você gozar. Também tocar. Sabe que eu te desejo, cê não sai da minha cabeça. Baby, me faz relaxar. Dança pra mim, me faz voar. Faz comigo, vem comigo, sem ter hora pra acabar. Baby, me faz relaxar. Dança pra mim, me faz voar. Faz comigo, vem comigo, sem ter hora pra. As melhores músicas estão aqui. www.djmateus.net.

Cláudia Leite, o Kelo, Babado Novo. Obrigado. Obrigada. Deus abençoe a Roupa Nova, coisa linda. Pra mim é um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada, obrigada. Uhul. Pode aplaudir, gente. Pode aplaudir por tudo. Olha só. Nesta canção nova que a gente vai mostrar pra vocês, a gente reuniu três elementos muito importantes na vida do Roupa Nova. Primeiro, a nossa influência que todo mundo conhece, dos Beatles. Segundo, aquela coisa do tema principal das grandes canções do Roupa Nova, que é o amor. Aquela coisa de duas pessoas se unirem para fazer uma coisa só. E a terceira é a relação do Roupa Nova esses anos todos com vocês todos, fazendo duas partes se tornarem uma só. Ficará pra sempre como antes. eu encontrei em plena madrugada. Uma menina linda, tão gostosa, adicionei em cada foto um close na maldade, na sua vaidade. Pra bem longe eu viajei, olhos de fada no corpo de sereia, e pelo telefone uma voz tão sensual. Marquei encontro, ela me disse não. Aí eu comecei a perceber a armação. Fotos de modelo com carimbo de agência, olha que situação. Porque ela é fake, fake, fake, fake, fake. Já tô cheio de tesão, é tarde pra parar. Mas ela é fake, fake, fake, fake, fake. Me enganou, mas eu tô cheio de amor pra dar. Mas ela é fake, fake, fake, fake, fake. Já tô cheio de tesão, vem, deixa acontecer. Do que um papo virtual, agora eu quero um fake love com você. Eu encontrei em plena madrugada uma menina linda, tão gostosa, adicionei em cada foto um close na maldade, na sua vaidade. Pra bem longe eu viajei, olhos de fada no corpo de sereia, e pelo telefone uma voz tão sensual. Marquei encontro, ela me disse não. Aí eu comecei a perceber a armação. Fotos de modelo com carimbo de agência, olha que situação. Porque ela é fake, fake, fake, fake, fake. Já tô cheio de tesão, é tarde pra parar. Mas ela é fake, fake, fake, fake, fake. Me enganou, mas eu tô cheio de amor pra dar. Mas ela é fake, fake, fake, fake, fake. Já tô cheio de tesão, vem, deixa acontecer. Do que um papo virtual, agora eu quero um fake love com você. Que isso, eu não quero compromisso, a pegada é meu vício, eu só quero teu prazer. Relaxa, esse assunto eu tô em casa. Sou o rei da sacanagem, hoje eu quero com você. Porque ela é fake, fake, fake, fake, fake. Já tô cheio de tesão, é tarde pra parar. Cheio de tesão, vem, deixa acontecer. Eu quero mais do que um papo virtual, agora eu quero um fake love com você. Ainda não tem roda, não. Eu faço de tudo um pouco, mas ninguém viu, ninguém sabe, não. Sou desse jeito meio envergonhada, mas quando eu danço vou até o chão. Sou desse jeito meio envergonhada, mas quando eu danço vou até o chão. Será que eu posso ensinar a desligar o botão e viver só com o coração? Vida é feita pra amar, fazer o que bem quiser. Tô aprendendo a chupar cana e a subiar. Vida é feita pra amar, fazer o que bem quiser. Tô aprendendo a chupar cana e a subiar. Esse é o meu frevo, meu fogo, meu eterno carnaval. Eu vou correndo pra não me atrasar. Então bora lá dançar. Eu vou correndo pra não me atrasar. Vambora lá dançar. Não sou de nenhuma tribo, a minha ciranda não tem roda, não. Eu faço de tudo um pouco, mas ninguém viu, ninguém sabe, não. Sou desse jeito meio envergonhada, mas quando eu danço vou até o chão. Sou desse jeito meio envergonhada.

usa, me usa, só não pede pra parar. Pra curtir teu corpo mais quente, deixa molhada. Vem cá, puxa teu cabelo, uma mordidinha louca me dá. Quando a nossa música tocar, tava na boca, me sobe uma coisa boa, me dá. Pensamento voo, imagino um milhão de coisas, sei lá. Dentro da boate, na cama, no carro, em qualquer lugar. É só você que sabe me dar. Só você me dá, me faz delirar. Só você me dá. É com um monte de vontade de você. Traz champanhe, sabe me enlouquecer. Pega o chantilly na hora de sentir prazer. Tira a roupa e vai escondendo as alucinas. Vem me agarrar, me faz delirar. Quero te beijar, então vem me dar. É com um monte de vontade de você. Traz champanhe, sabe me enlouquecer. Pega o chantilly na hora de sentir prazer. Tira a roupa e faz coisa de alucina. Me faz delirar, então vem me dar. Quero te beijar, só você me dá. Abre mais a blusa, me usa, só não pede pra parar. Faz de teu corpo mais quente, deixa molhada, vem cá. Teu cabelo, uma mordidinha louca me dá. Quando a nossa música toca, saca na boca, me sobe uma coisa boa, me dá. Pensamento bom, imagino um milhão de coisas, sei lá. Dentro da boate, na cama, no carro, em qualquer lugar. É só você que sabe me dar. Só você me dá, me faz delirar. Pega o chantilly na hora de sentir prazer. Tira a roupa e faz coisa de alucina. Vem me agarrar, quero te pegar. Então vem me dar, só você me dá. É que eu morro de vontade de você. Traz champanhe, sabe me enlouquecer. Pega o chantilly na hora de sentir prazer. Roube as coisas de alucina. Vem me agarrar, quero te pegar. Então vem me dar. Só você me dá. Só você me dá. Só você me dá. Me faz delirar. Só você me dá. Beleza assim é tão difícil de encontrar. Vivo pra que tudo corra bem, você receba coisa boa, o melhor da vida. Eu serei céu e chão, sua força de prontidão. Caso a tristeza e a dor ousem te visitar, saiba que é pra amadurecer tudo aquilo que acontecer. Para sentido se nos ensinar a amar. Ver você crescer e ser minha alegria, virar poesia. só me resta cuidar. Sei que uma beleza assim é tão difícil de encontrar. Vivo pra que tudo corra bem, você receba coisa boa, o melhor da vida. Eu serei céu e chão, sua força de prontidão, caso a tristeza e a dor ousem te visitar. Saiba que é pra amadurecer, tudo aquilo que acontecer fará sentido se nos ensinar a amar. Quinze horas e 8 minutos. Vejo após tudo que eu for conquistar. Cê quer devagarinho, com calma pra ultrapassar pedras e vou sozinho. Atravessar o caminho, atravessar o caminho, cheio de gente pra atrasar, no meio de quem te dá amor. Sei que Deus fica brorixá, vai ser o meu fio condutor. Atravessar o caminho. Yeah. Ha. O caminho é assim, irmão. Cheio de inveja, cheio de disputa. Universo Pai, conspira a favor das pessoas de bem. Tire a barreira do sofredor. You know, o caminho da ilusão leva o perdedor. O da mentira, a dor. Não existe atalho para o caminho da confusão.